Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha, abre a boquinha, toma, toma na tchequinha, abre a boquinha. Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel, vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na tchequinha. Toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha. Toma na tchequinha, toma na tchequinha. Toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha. Toma na tchequinha. Papo de duas equipes já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa, tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vão pegar babado pra largar de circunção. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vão pegar babado pra largar de circunção. Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar. Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar. DJ faz minha boca de copo e joga leite sem parar. Tu pode gozar, pode gozar. Tu pode gozar, pode gozar, pode gozar. Eu chupo, chupo. Eu chupo, chupo, eu chupo, chupo, chupa até gozar, chupa até gozar. Eu chupo, chupo, eu chupo, chupo, eu chupo, chupa até gozar, chupa até gozar. Que tá tudo monitorado.